pudesse explicar ao mundo o que é andar contigo, ó Deus, minhas palavras não poderiam expressar o teu poder, o teu imutável amor. Falar de quem foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor. Majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus eu sou. Como poderia me calar depois de o conhecer, meu Deus? Será que alguém e o teu favor, aquele que foi, que é e sempre será Deus? Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus eu sou. Tem os povos ao Senhor, a Ele.